observando aqui nessa sala, poucas pessoas aqui nasceram depois do ano 2000. Algumas poucas nasceram depois do ano 2000. Ali pelo ano de 99, né, 1999, nós estávamos atentos, porque nós ouvimos falar muito, durante muito tempo, que o mundo ia acabar no ano 2000. Acho que todo mundo lembra disso, né? E justificavam através de diversos argumentos. Um deles é essa crença religiosa que nos domina. O próprio Nostradamus, nas suas profecias, falava de coisas que normalmente só se entende depois que elas acontecem. Então nós estávamos naquela virada de ano meio assustados. As grandes empresas, inclusive, se prepararam muito para o que pudesse acontecer. Isso não é um fato novo na humanidade, né? Esse dogma que foi instituído, o dogma, na verdade, é algo que é certo, que não merece nenhum tipo de contestação. É e pronto. Então a Igreja instituiu esse dogma como o final dos tempos, o dia em que o mundo acabaria e Deus julgaria todos nós. E eu disse, isso não é novo. No ano de 1999, também no final do século X, já passamos por esse tipo de situação. E é claro que a gente não tem como voltar muito a mente para aquele tempo, porque não se conhece muitas coisas, né? Mas existem registros que contam que muitas pessoas apavoradas com essa previsão de final do mundo, elas doaram todos os seus bens para a Igreja, na tentativa de se salvar. Porque fazendo isso, eu fico bem com aqueles que têm a relação direta com Deus. E foi uma grande surpresa, porque o mundo não acabou. E no dia seguinte eles se perceberam sem nada. Então, foi realmente uma grande surpresa. Mas, andando em frente, o que a gente percebe, né, com esse dia de julgamento que tanto nos é falado, nos é dito? Por que que a gente acredita nisso? Por que que foi criado esse dogma? Se nós percebermos, o Antigo Testamento da Bíblia, ele nos apresenta um Deus raivoso, um Deus duro, um Deus, muitas vezes, até impiedoso, um Deus inflexível. E muitas vezes ali são relatadas situações de que Deus fez tal coisa, Deus, o fogo do inferno, o fogo eterno, labaredas, isso cria um certo temor, porque a gente sabe que um dia a gente vai sair dessa e vai partir para uma outra. E aí chega a questão da dúvida, quando a gente não tem muito esclarecimento. Eu digo muito esclarecimento porque, se a gente for voltar bem antes disso, lá na Grécia, lá os filósofos já falavam da vida eterna, da vida espiritual, a vida além do corpo. Então não existe novidade, não é uma coisa que foi o Espiritismo que veio desvendar para a gente. Não existe nada de novo. E esse Deus feroz, esse Deus duro que nos foi apresentado, ele deixa essas marcas para a humanidade. Então, a gente olha em volta e diz, mas está um caos. Se a gente acha que está ruim hoje, naquele tempo também era diferente, mas também era bem complicado, porque as pessoas eram muito soltas. E como é que faz para dominar as pessoas, se não através de um dogma que impõe medo? Diziam, o mundo vai acabar, tu vai ser julgado, tu vai para o inferno. Então, tu tem tempo ainda. Te converte. Te torna uma pessoa boa. E aí, depois de tudo isso, vem Jesus. E ele nos mostra um Deus completamente diferente desse. Completamente não, mas bastante diferente desse que nos foi apresentado. Porque Jesus nos mostra um Deus de amor. Um Deus compassivo, um Deus que nos quer bem. Ele mesmo diz que o Pai é bom e justo. Então, como é que o Criador vai pegar e vai destruir toda a sua obra? Imaginando também que a única obra dele é o nosso planeta, que a gente acha que esse planeta minúsculo dentro do sistema solar, é o único lugar que tem a vida. Então a gente acha que ele vai exterminar com toda a criação dele, porque ele também acha que a gente não tem jeito. Não tem sentido. Se a gente pegar, essa aqui é uma das obras básicas do Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina. Esse livro, ele explica de uma forma racional a mistificação que foi criada em cima de céu e de inferno. De que aquilo que nos foi passado, de uma forma, às vezes alegórica, não intencional, mas foi passado, ela não tem base de sustentação, como é dito. Porque se nós tivéssemos apenas uma existência física, se fôssemos do nascimento até a nossa morte, que alguns de nós dura horas, duram dias, ou poucos meses, onde haveria justiça nisso? Não há. Deus não pode dar para nós apenas uma chance. Senão não seria Deus. Não seria bom e muito menos justo. Então a gente começa a tentar a emendar uma coisa na outra. E aí a gente vê assim, tá, estou vivendo um longo tempo, o meu irmão também, mas as coisas acontecem para ele de uma forma diferente do que acontecem para mim. Onde é que existe justiça se for apenas uma única existência? Como é que eu vou ser condenado para o inferno e ele para o céu, se nós temos situações diferentes, aptidões diferentes dentro dessa vida? Então a gente vai destruindo um pouco esse mito que foi criado para nós. E se nós observarmos o nosso planeta ao longo da existência dele, que é milhares, milhões de anos, bilhões, não sei quantos são, ele passa por transformações de períodos em períodos. Transformações que, pela história, a gente sabe de várias. Só que a história ela inicia com a escrita. E antes disso aconteceu muitas outras coisas, períodos geológicos de formação do planeta, para que seja como é, a gente sabe de coisas que não existem mais, coisas que foram surgindo, transformações permanentes. E sempre que existem transformações no planeta, obviamente que os habitantes são afetados, de forma a impulsionar essa evolução que às vezes parece que não anda, parece que está devagar. A gente olha hoje, a gente às vezes se apavora, porque a gente olha para o fato negativo. A gente não tem uma visão, às vezes, por cima, para poder ver mais ao horizonte. Sempre existiram problemas. A humanidade sempre teve dificuldade de avançar. Por quê? Porque a gente dá muito valor ao reter. Os nossos maiores problemas, está escrito em todos os livros de ajuda ou evangélicos, é o egoísmo e o orgulho. Se a gente conseguisse extirpar isso, seria muito mais fácil. Mas por que que não consegue? Porque a gente gosta. Por que que eu sou do jeito que eu sou? Porque eu me satisfaço disso. Tá bom assim. A gente só avança quando a gente é levado a isso. Quando alguma coisa acontece que me obriga a fazer isso. Às vezes, esse me obriga são fatos externos a mim. Às vezes são fatos internos. Quando a gente fala de doença, e todos nós temos as nossas doenças, algumas mais graves, outras nem tanto, todos nós passamos por isso, mas qualquer tipo de doença, ela não vem para acabar com a gente. Ela pode acabar com o corpo, porque chegou num ponto em que a gente não consegue mais reverter o processo. Mas todas elas trazem o propósito de aprendizado, mudança. Todas. Porque como nós continuamos, como nós vamos à frente espiritualmente, como nós deixamos o corpo e continuamos a vida espiritual, preparando para uma próxima jornada física, a gente vai adquirindo experiência e novas aptidões, novas capacidades. É por isso que aquele meu irmão, de repente, é diferente de mim. Porque nós não agimos da mesma forma em outras oportunidades. Não agimos. Mas a todos nós é dada uma nova chance. Então esse dia do julgamento é como o Beto colocou, é a mão na consciência. É me dar conta do que eu estou fazendo, do que eu posso fazer. E de repente é fazer aquela correção de rumo. Quando nós nos tornamos pais, a gente tem esse valor um pouco mais aflorado. Porque a gente tem as crianças e a gente percebe os rumos que elas vão tomando e a gente traz eles para o centro, ou pelo menos para aquilo que a gente acha que é o centro. A gente está toda hora fazendo isso, orientando, educando. Só que a gente às vezes esquece de fazer isso com a gente. A gente vai deixando para trás. Como eu disse, é muito gostoso continuar sendo como eu sou. Porque se não fosse, eu mudava. Seria automático. A gente muda na hora. Tudo aquilo que nos incomoda, a gente vai atrás de mudar, de transformar. Tudo. Às vezes a doença, ela tem que ser grave para a gente fazer esse processo de mudança. Porque às vezes quando dói um negocinho, alguns de nós são mais toleráveis à dor, então quando dói um pouquinho a gente leva. A gente leva para sempre. A gente não se importa. A gente não muda. A gente só muda quando a gente é obrigado a mudar. E é como eu disse, às vezes a mudança ela vem pegando todo mundo junto. Nós estamos passando por um momento hoje, um momento do vírus, que todos nós somos afetados. De alguma forma, quem acredita e quem não acredita, todo mundo está sendo afetado da mesma forma. Porque o que ele causa para nós? Cada um tem seus pontos, né? Para mim ele é bom por isso, ruim por isso, enfim. A gente vai enumerando os pontos. Será que essa mudança que ele está querendo nos chamar a fazer não é algo positivo? Será que eu ouço falar bastante, e vocês também ouvem, que a gente está esperando por uma vacina para que tudo volte a ser como era antes? Mas será que antes estava bom? Então como é que a gente quer que volte a ser como antes? Não dá, né? A gente tem que passar por isso, evoluir e avançar. A gente tem que tirar a lição desse momento. O que isso está provocando em mim? Porque é interior, não é exterior, é interior. Eu uso uma máscara, eu não posso sair de casa, eu não abraço. Isso é externo, mas interno, qual é o sentimento que provoca? Eu tenho que ter o raciocínio, eu tenho que ter a reflexão para poder perceber o que isso está querendo me chamar. E não adianta eu olhar para o lado e dizer, ah, mas o fulano não faz, ou ele faz assim. O que o fulano faz é problema do fulano. O que eu faço é problema meu. Os meus acertos vão ser feitos pela minha consciência, não pela dele, é pela minha. A gente não vai chegar na hora lá e vai dizer, puxa, por que não é ele que está morrendo e sou eu? Não vai, né? É um grande processo que a gente está passando de regeneração do nosso mundo, regeneração nossa, porque a gente já ouviu, já foi repetido várias vezes, nós estamos num processo de transformação, transformação no plano espiritual e obviamente no plano físico. O nosso planeta como um todo, isso envolve a todos nós, ele vai passar por um outro estágio, um estágio mais ameno. Quando vai ser? Não sei. Quem disser que sabe, talvez erre. A questão é, nós temos tempo para nos preparar. Nós temos o amanhã para começar e assim por diante. Mas nós temos só que começar. Não adianta a gente ser o mesmo. Temos que dar o passo à frente. Jesus, lá nas suas bem-aventuranças, ele disse, né, que os brandos herdarão a terra. Então a gente pode até procurar para tentar descobrir quem são os brandos e que vão herdar a terra, que obviamente não vai acabar. O mundo não vai acabar, né? Porque alguém vai merecer continuar aqui. Então, é um bom ponto para a gente pensar e, de repente, refletir em tudo isso que está acontecendo conosco hoje.